demoras. Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora do Físio, caríssimos colegas. Já é o 11º da contagem, quem diria? Antes de mais, muito obrigado por todas as partilhas e reações ao episódio anterior com o fisioterapeuta Paulo Abreu sobre reabilitação respiratória. Continuem a ouvir e, se gostarem, claro, a apoiar este projeto, que eu fico assim para o contente e para o agradecido. Bem, como previamente anunciado, o principal tema desta conversa serão as disfunções temporomandibulares. E, para isso, estive à conversa com o fisioterapeuta e osteopata Marco Clemente, responsável pela empresa Fisioclem, que conta com clínicas em Alcobaça, Caldas da Rainha, Leiria e Torres Vedras. Dando uma grande expertise clínica e de uma personalidade jovial e empreendedora, o Marco aceitou o convite para falarmos sobre este tipo de condições e qual a sua abordagem em tratamento destas. Para além disso, também sobrou tempo para tocarmos ideias muito interessantes sobre a importância da fisioterapia na comunidade, um assunto já iniciado no episódio anterior, e, imagine-se lá, sobre o associativismo e fisioterapia, assunto que está sempre na baila e que nos dias atuais tem vindo a ganhar cada vez uma maior importância e gerar mais discussão. Ah, é verdade, é capaz de haver também novidades relativas ao próximo Congresso Nacional de Fisioterapeutas, a realizar-se no próximo ano em Aveiro, no mês de novembro. É que o Marco faz parte da comissão organizadora, mas nem com ninguém. Ora, sem mais no assunto, retiro-me. Aproveitem. Do rendimento disponível de... Normalmente. Marco, seja bem-vindo à Hora do Físio. Como é que está? Obrigado. Bem, obrigado. Pronto. Olha, para as pessoas que não o conhecem, gostava que fizesse uma pequena e breve apresentação sobre si, o que é que faz, onde trabalha. Se quiser falar um bocadinho da formação, está à vontade. Pode ser, Marco. Pode ser. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite e não conhecia ainda muito bem a Hora do Físio, mas quando fui espreitar gostei muitíssimo e, portanto, desde logo aceitei o convite para estar aqui a falar contigo. Espero que aquilo que eu possa dizer que seja útil ou pelo menos agradável para quem venha ouvir. Eu sou o Marco Clemente, sou fisioterapeuta desde há 19 anos, fiz o curso na Escola Superior de Saúde do Alcoitão, terminei em 97, nessa altura terminei o bacharelato, depois fui fazendo várias formações e comecei a trabalhar na Fisio Roma, em Lisboa, depois em 2000 vim para o Hospital de Alcobaça, trabalhei ali ainda durante 2 anos, E fui montando o meu espaço e pronto, entretanto, depois em 2002 montámos a empresa, a Fisioclem, que continua, pronto, depois mudámos de espaço, mas ainda continua. A Fisioclem, então, é a empresa que neste momento já conta com 18 fisioterapeutas, temos clínica em Alcobaça, Caldas da Rainha, Torres Vedras e em Leiria, e já somos uma equipa bem grande. E, portanto, enquanto fisioterapeuta trabalho aqui, desde cedo me especializei nas condições musculoesqueléticas, fiz formação desde sempre, depois ia dizer que em 2003 fiz o ano complementar para a licenciatura, porque eu quando terminei ainda era só bacharelato, e entretanto depois fiz o curso de osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, e agora estou a fazer o mestrado na Escola de Setúbal em fisioterapia musculoesquelética. E pronto, estou no caminho da especialização em musculoesquelética, que basicamente é aquilo que faço há 19 anos. Muito bem. Olha, agradeço-lhe mesmo imensa disponibilidade, porque como o Marco disse, não deve ser fácil, deve ser cansativo estar a participar num processo de gestão de 4 clínicas. Alcoaça, Leiria, Caldas da Rainha, todas as Tenho... Tenho alguma ajuda em Leiria, alguma ajuda, quer dizer, em Leiria é uma colega que faz a gestão, minha sócia também, que somos 4 sócios em Leiria, depois nas outras já é comigo, mas vai-se fazendo. Os colegas são fantásticos e, portanto, é fácil. Ótimo. Isto para além da participação na APF, não deve ser fácil conjugar isto tudo. Sim, na APF é um trabalho de voluntariado. Exatamente. Pronto, eu gosto muito de ser voluntário em algumas coisas, especialmente de organização, e tenho, o ano passado colaborei com a associação, com a APF, aliás, já estive na organização do 3º Congresso Nacional de Fisioterapeutas, que foi em 99, Entretanto, pertencia ao Conselho Diretivo Nacional, ao Grupo de Interesse do Desporto. Depois, quando vim para Alcobaça, acabei por deixar essa atividade e depois o Olímpio Pereira, um colega de Lisboa, acabou por me convidar para fazer parte da organização do Congresso, do 9º Congresso Nacional de Fisioterapeutas, uhum. E a equipa continuou e estamos agora a organizar o 10º Congresso Nacional de Fisioterapeutas. Portanto, este é o meu trabalho de voluntário. É. Que vai ser em Aveiro, não é? Que vai ser em Aveiro, espetacular, exatamente. Espetacular. Exatamente. Mas já agora aproveito para dizer para aqueles que nos vão ouvir que ainda não está comunicado dessa forma, mas vamos comunicar muito em breve. Já está anunciado que o Congresso é 10, 11 e 12 de novembro de 2017, mas vai haver aqui uma novidade em termos de formato, é que nós vamos fazer umas jornadas pré-Congresso. E as jornadas pré-congresso não vão ser nos dias que antecedem, mas nos meses que antecedem. E, portanto, vai haver uma primeira jornada em fevereiro, uma segunda em abril, uma terceira em junho, e pronto, e agora deixo o resto das novidades para depois quando lançarmos a informação toda. Ah, muito bem, boas novidades. Bem, Marco, iniciando aqui ao que o Marco veio, ou para o que o Marco aceitou o convite, não é? Iniciando aqui o tópico das disfunções temporomandibulares, pergunto-lhe, tendo em conta todas as pessoas que o visitam por causa deste tipo de problemas, quais é que são os principais problemas deste foro pelo quais as pessoas vão ter consigo ou algum fisioterapeuta da Fisioclan? O principal sintoma é sempre a dor, não é? Claro. É o principal sintoma que recorrem por todas as condições musculoesqueléticas, e depois também as questões de funcionalidade, portanto a abertura da boca, a incapacidade para a mastigação pela dor, mas para a mastigação, para a mordedura no caso de não conseguir abrir a boca o suficiente. Mas a dor é aquilo que mais faz as pessoas procurarem ajuda. Esta é uma área que cá em Portugal ainda não é muito conhecida. Há uma sociedade, que é a Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, tem feito um trabalho extraordinário. Eles começaram em 2015 com a sociedade e têm feito uma ampla divulgação. Eu tenho estado próximo deles desde o princípio, inclusive organizámos uma tertúlia sobre as disfunções temporomandibulares aqui na Fisioclema, aqui em Alcobaça, e tenho participado noutras atividades com eles, e portanto eles têm feito esse muito bom trabalho com uma referência muitíssimo importante para o trabalho do fisioterapeuta, e portanto é uma área que está assim em ampla expansão, em termos até de empregabilidade, com grande potencial para os fisioterapeutas, porque ainda há poucos especializados e as necessidades são muito grandes. O número de pacientes, a prevalência das disfunções temporomandibulares na população anda na casa, varia muito de estudo para estudo, mas anda na casa dos 10%. Portanto, estamos a falar de muita gente com disfunções temporomandibulares que procura ajuda, mas que a ajuda ainda não é em muitos sítios que encontra uma ajuda verdadeiramente especializada. E, sim, portanto, e depois também é preciso que haja uma equipa multidisciplinar, uma equipa composta pelo médico-dentista, muitas vezes o psicólogo, o fisioterapeuta, algumas vezes o cirurgião maxilofacial, o terapeuta da fala. Portanto, há aqui vários profissionais que acabam por ter de intervir, e que estamos todos a formar-nos no sentido de conseguirmos que essa resposta seja a melhor possível, que nos consigamos entender entre todos os profissionais e que seja ampla em Portugal e, portanto, que passe a estar disponível em várias zonas. Mas para já, pronto, está-se a fazer um trabalho. Também aproveito para as pessoas que estejam interessadas nesta temática, a sociedade vai fazer um meeting day, portanto um dia sobre as disfunções mais de origem muscular, em março de 2017, e portanto vai ser bastante interessante, porque se saberem mais informação basta irem ao site da Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e lá vão encontrar isso. Exato. Ainda bem que toca neste assunto, na sociedade. Ia lhe perguntar também, uma vez que está a fazer a realizar um trabalho importante no caminho do que vai ser a multidisciplinariedade e até mais que isso, muitas vezes, a interdisciplinariedade neste tipo de casos, não é? Também podemos contar com uma maior sustentação científica acerca da nossa intervenção neste tipo de casos, uma ajuda por parte da sociedade também nesse aspecto? Sim, mas a ajuda é mais da sociedade dos fisioterapeutas, exatamente, da comunidade dos fisioterapeutas. Portanto, esse é um papel nosso, né? A sociedade está lá para apoiar, embora ainda seja, claro, uma sociedade muito jovem. Eu não posso falar pela sociedade, que não pertence enquanto sócio da sociedade, mas que aí temos um colega que faz parte dos corpos dirigentes da sociedade, que é o Tiago Oliveira, de Coimbra, e portanto ele poderá ser a pessoa que fala em nome da sociedade também, colega fisioterapeuta. Uhum. Mas cabe-nos a nós, fisioterapeutas, fazer esse trabalho. Eu fiz agora, no âmbito do mestrado, fiz um trabalho com mais três colegas, um trabalho de uma revisão sistemática sobre a evidência da terapia manual nas disfunções temporomandibulares, e aquilo que encontramos é que a evidência ainda é escassa, apesar de ser recomendada por diversos expertos, apesar de constar das guidelines internacionais para a intervenção nestas áreas, apesar de não haver neste momento entre os profissionais qualquer dúvida da extrema importância do papel da fisioterapia, mas em termos de evidência científica, ainda não é perfeitamente claro que a nossa intervenção traz de facto um benefício acrescido nesta área, nestas disfunções. E por isso, cabe-nos a nós, fisioterapeutas, fazer essa investigação. Também no âmbito do mestrado estou a iniciar o processo da tese e que em conjunto com um colega que é o Nuno Matos estamos a fazer isso, e vamos apresentar até umas questões sobre a evidência da terapia manual, uhum, nesse meeting day. Mas de facto ainda há um caminho por percorrer, como em muitas áreas da fisioterapia. E isto porquê? Porque os estudos são poucos, são de baixa qualidade metodológica, e depois as revisões sistemáticas, aquilo que vão mostrando é de facto que não há uma evidência, apesar de clínica, dos estudos todos apontarem no sentido de facto a terapia manual e o exercício e o ensino de serem de grande utilidade, mas não podemos dizer que existe evidência de nível A para a intervenção. Clinicamente, não temos qualquer dúvida de que, de facto, é uma importância grande. Exato. E tive a oportunidade de ler esse trabalho, por isso, meus parabéns, está um trabalho muito bem realizado. Ah, ok. Obrigado. Pronto. Que tipo de abordagem tem, pessoalmente, quando encontra uma disfunção deste tipo? Quais as suas linhas orientadoras? O que é que devemos avaliar e que é importante para a definição do plano de intervenção e a resolução do problema em causa? Ok. É uma área que, embora não seja muito, muito difícil, isto na minha opinião, isto difícil ou não, depende sempre do nosso conhecimento, não é? Mas, uhum, embora não sendo muito difícil, é muito específica. Tem a articulação temporomandibular tem uma biomecânica muito específica que é preciso entendê-la muito bem para poder avaliar e tratar. E, portanto, o primeiro caminho para quem quer iniciar é de facto estudar bastante e frequentar formação na área da biomecânica, anatomia e portanto perceber muito bem o que é que se está a passar lá dentro. A partir do momento em que consigamos perceber bem o que se passa lá dentro, a avaliação é uma avaliação como nas outras articulações, ou seja, nós vamos avaliar a mobilidade, vamos avaliar o estado da tensão muscular. Aqui neste caso tem o disco interposto na articulação e portanto precisamos de perceber como é que está o disco, perceber se é uma dor mais de origem articular e portanto uma artralgia, ou se é mais de origem muscular e que é muito frequente e que pode ter associado também uma cefaleia. Portanto, em termos de avaliação, é uma avaliação das questões da dor, da funcionalidade, da mobilidade, não é nada de muito complicado. Pronto, nestas situações é fundamental que se o doente nos chega em primeira mão, é importante porque a oclusão é um dos fatores causais também da disfunção. É importante que o médico-dentista esteja envolvido, porque as soluções passam também por uma intervenção médica, portanto é obrigatório que ele esteja também aqui envolvido e, portanto, quando vemos uma situação de primeira vez, orientamos também para o médico-dentista e, portanto, cada um vai fazendo o seu papel, mas sendo uma situação multifatorial, nós não podemos olhar para isto no sentido de que avaliamos e tratamos e resolvemos sozinhos. De facto, precisamos aqui depois de ir trabalhando em equipa. Há situações e especialmente as disfunções temporomandibulares, essencialmente de origem muscular, em que o nosso papel nós conseguimos resolver em grande parte a situação e pronto, e portanto há outras que nem tanto e há outras que nem sequer conseguimos resolver nada porque têm a ver com a má oclusão e portanto nem temos sequer um papel. Há um bocado falou de facto que é uma área que em Portugal, pelo menos em Portugal e da realidade que nós conhecemos, não está muito bem desenvolvida, pelo menos até em termos de profissionais a dar resposta a este tipo de situações. Sinto, no entanto, nos últimos anos já tem existido um aumento de colegas, sim? Sim, é, neste momento com colegas com formação, eu penso que já são mais de 100 fisioterapeutas, mas colegas com formação e a trabalhar efetivamente nesta área serão muito menos, portanto alguns com formação que depois não trabalham de uma forma mais diária com este tipo de pacientes. Sim. E em contexto de trabalho dentro da clínica médica dentária, ainda são menos, pronto, não é o meu caso, eu não trabalho dentro de uma clínica médica dentária, trabalho aqui, trabalho com vários médicos dentistas, mas pronto, de facto é uma área que ainda há aqui muita margem para os colegas que queiram seguir. Sim, exatamente, muito bem. E metendo em conta até a epidemiologia, até, e como referiu há um pouco, é um caso de facto uma disfunção que tem muito potencial para ser. Exatamente, muito relacionada também com as cefaleias, e a prevalência das cefaleias é ainda mais alta, não é? E muito relacionada também com as questões da cervicalgia, e portanto se juntarmos este conjunto das disfunções temporomandibulares, das cefaleias e da cervicalgia, em que a abordagem muitas vezes não é tão diferente quanto isso, ou seja, eu quando trato uma disfunção temporomandibular, eu tenho obrigatoriamente que trabalhar toda esta região, e pelo menos obrigatoriamente, e portanto estamos a falar de uma abordagem que não tem que ser especializado em disfunção temporomandibular e esquecer depois tudo o resto. Sim, não, sim. Isto faz parte de um conjunto, não é? Que também muito provavelmente, direi muito provavelmente, pensando na ciência, terá as questões posturais também à mistura. Nós fisioterapeutas não temos muitas dúvidas de que a influência da postura é muito grande, no entanto a evidência, a ciência não mostra isso. E portanto neste momento nós não podemos afirmar que uma alteração postural, a não ser na região da cervical, não podemos dizer que uma alteração postural tem uma relação direta com a disfunção temporomandibular. No entanto, clinicamente é isso que nós vamos vendo, que há influências, não são influências por si só, ou seja, não há uma pessoa com uma alteração postural não tem necessariamente que ter uma disfunção temporomandibular e vice-versa. Agora, que as disfunções temporomandibulares são influenciadas pelas cadeias musculares, não há dúvida. Sem dúvida. Que não são afetadas só pela alteração da cervical, porque a cervical está afetada necessariamente pela dorsal, pela lombar e depois pela posição dos membros inferiores e pronto. Mas isto já agora puxa aqui a questão para um outro lado, que é muitas vezes também os colegas vão acabando por enverdar por abordagens técnicas, muitas vezes muito globais, muito holísticas, mas que depois em termos científicos não têm grande sustentabilidade. E que portanto nós conseguimos trabalhar de uma forma mais correta, se formos de encontro àquilo que a ciência vai dizendo, não temos necessariamente que trabalhar só com aquilo que a evidência científica vai defendendo, também com a evidência clínica claramente, mas temos que ter obrigatoriamente em conta aquilo que a evidência científica nos diz. E, portanto, não podemos vir facilmente afirmar coisas que a evidência não diz. Para o dizermos, temos que o dizer com alguma ponderação. Portanto, eu não posso de forma alguma dizer que o facto de ter um pé plano com certeza que vai ter influência X ou Y ao nível da cervical e da ATM. Sim, sim. Sabemos que faz sentido? Faz. Mas há muitas adaptações pelo meio, há muitos fatores pelo meio, e portanto uma coisa não tem que estar diretamente relacionada com a outra. Terá influência? Pois com certeza que é muito, muito provável que sim. É difícil dizer que não tem influência, não é? Portanto, mas não há evidência ainda disso. É quase a velha questão que nós de facto podemos e devemos ter a abordagem, a tal abordagem holística, este tipo de casos, mas sem nunca esquecer o verdadeiro problema. Exatamente. Não, já agora pego aqui, voltando outra vez ao Congresso, o tema do Congresso, pronto, aqui mais uma questão que ainda não está dito, mas estará relacionado com a qualidade. E, portanto, a qualidade, aquilo que se defende é, de facto, uma intervenção de qualidade da fisioterapia, e a qualidade também tem muito a ver com a efetividade. E, portanto, nós temos que garantir que o nosso serviço, portanto, o cuidado que prestamos ao nosso paciente é o que tem a melhor relação custo-benefício, portanto tem que ser com qualidade, e com qualidade não há a menor dúvida, tem que ter em conta a evidência, não é? Exatamente, exatamente, Marco. Bem, encerrando pelo menos por agora esta parte das funções temporomandibulares, queria girar aqui um bocadinho, girar um bocadinho a página, falar sobre outro assunto, que é sobre a importância da fisioterapia em meio comunitário. Não sei se tive a oportunidade de ouvir a última conversa com o fisioterapeuta Palabreu, em que nós discutimos a importância da realização de fisioterapia nesse meio. E está puxando aqui o que é o seu histórico pessoal em termos de associativismo na fisioterapia e não só, tendo em conta esse histórico, e também, lá está, não só em termos associativos, mas também levar o nosso conhecimento para junto da população em geral. Pensa que o sucesso que tem obtido com a Fisioclem também se deve a esse fator, ou seja, tanto a nível da prestação de cuidados de fisioterapia, como através até de outros projetos de cariz social que o Marco foi mentor, como por exemplo o Viver Alcobaça. Ok. Pronto, a intervenção na comunidade, vamos dividir então aqui entre essa questão do Viver Alcobaça e esta intervenção da fisioterapia. Eu não ouvi o que o Palabra disse, porque eu ouvi a entrevista, mas assim mais na diagonal. Já tenho menos um ponto. Mas gosto muitíssimo do Paulo e, portanto, com certeza que aquilo que ele disse é muito provável que eu deva concordar. Pronto, mas para quem ouviu uma e vai ouvir a outra, agora vai poder comparar. Pronto, a intervenção na comunidade é absolutamente essencial, não é? Temos os fisioterapeutas a trabalharem nos centros de saúde que deverão ter esse papel de intervenção na comunidade, mas são poucos. E, portanto, há aqui uma grande necessidade da nossa intervenção. O que é que o fisioterapeuta pode fazer? O fisioterapeuta pode ajudar a prevenir as situações. E existem várias com uma elevada prevalência e com um custo elevado para a sociedade, que nós podemos perfeitamente dar uma ajuda, ajudar a prevenir. Nomeadamente, a dor lombar é um grande problema de saúde pública, pela prevalência, pela não só o absentismo, mas o próprio presentismo que acaba por originar, e nós podemos, com os nossos conselhos posturais e de exercício e por aí fora, de informar as pessoas do que é que elas poderão fazer para tentar evitar de ter estes problemas. E existem mais uma série de situações, de condições clínicas que nós podemos ajudar a prevenir. Portanto, nós na Fisioclem vamos tentando fazer um pouco isso através do nosso Facebook, por exemplo. Claro. Temos feito aqui com as comunidades onde nos inserimos. Temos tentado também fazer isso, temos feito uma série de campanhas, temos feito uma, que estamos agora outra vez a recomeçar, sobre a educação postural para os alunos, neste caso temos aplicado aos do quarto ano, por causa do peso das mochilas e a distribuição dos livros dentro da mochila e a forma como as crianças estão sentadas na escola. Pronto, isso é um trabalho extremamente importante e que eu penso que nós fisioterapeutas temos obrigatoriamente que ter esse papel social. Não podemos não o ter. Aliás, acho que é irresponsabilidade da fisioterapia estar a trabalhar numa comunidade e não tentar, de alguma forma, ajudar essa comunidade a prevenir as situações. E, portanto, um desafio que eu lanço para a fisioterapia, quer no âmbito associativo, quer individualmente, os fisioterapeutas na sua comunidade, é, de facto, trazerem este aporte para a comunidade portuguesa no geral, no âmbito associativo, e para as várias regiões, nos fisioterapeutas, nas clínicas onde se inserem. Podem fazer isso, no caso das empresas, no âmbito da sua responsabilidade social, é aquilo que nós também fazemos. Podemos também ter, há aqui um aspecto extremamente importante que nós devíamos participar há muito pouco ainda em Portugal, que é a literacia na saúde, e ajudar as pessoas a perceberem que elas têm que saber das condições clínicas, saber do que é que elas podem e devem fazer pela sua saúde, quando têm algum problema, como é que hão de saber o que é que têm para poderem ser elas mesmas a gerir e tentar sair do modelo paternalista da saúde para um modelo de autogestão da sua saúde, em que têm no profissional de saúde não o principal cuidador no fundo aquele que diz o que é que se vai fazer, mas que as pessoas passem a perceber que o principal cuidador de si mesmos são eles mesmos, e que têm no profissional de saúde o grande conselheiro, o grande amigo para poder orientar, mas a pessoa tem que assumir essa responsabilidade. E, portanto, eu penso que... Exatamente. Mas não basta só dar o poder ao utente, o utente tem que perceber que tem que ter esse poder, e porque muitas vezes não basta, não são só os profissionais de saúde que não dão, mas também são os pacientes que depois não querem receber esse poder. E, portanto, aqui penso que nós profissionais de saúde temos ainda muito trabalho para, em termos de comunicação, para conseguir isso. Agora, no outro aspecto da intervenção na comunidade, durante algum tempo, e agora um pouco menos, porque agora virei mais para o voluntariado dentro do âmbito da fisioterapia, nomeadamente desde o congresso passado, também fui tentando ter alguma intervenção de voluntariado através de um grupo, de um movimento que foi Viver Alcobaça, que temos feito algumas coisas giras, e pronto, mas isto de facto já tem a ver com a vontade de participar na comunidade, e que fizemos coisas relacionadas com o voluntariado, fizemos coisas relacionadas com tentar promover a visão de que vale a pena consumir aquilo que é local, aquilo que é nacional, para tentar promover a nossa economia. Tentámos fazer algumas ações, fizemos algumas ações no âmbito de cada uma das áreas das áreas industriais aqui da nossa região, para tentar perceber o que é que podíamos fazer e o que era necessário fazer na nossa terra para tentar que melhorasse e que ultrapassasse mais facilmente aquele período da crise. E foi uma discussão muito, muito vantajosa, foi bastante bom. E pronto, mas isto realmente, esse voluntariado, cada um vai mostrando um bocadinho de quem é, e eu fui pondo um bocadinho na prática na comunidade um pouquinho daquilo que sou também, e pronto, e uns fazem voluntariado de uma maneira, outros fazem de outra, e esta é a minha forma de me envolver na comunidade também. Muito bem, Marco, fantástico. Mas seja como for, é esse o caminho, não é? É cada vez ser mais promotores de saúde no futuro próximo, ou seja, é cada vez mais tentar agir em vez de reagir, tentar obter condições nesse sentido. Não é? Exatamente. Claramente, eu não tenho dúvida nenhuma, eu às vezes digo na brincadeira que eu tenho interesses económicos em ter pacientes, né? Portanto, eu vivo disso. Claro. Mas às vezes digo na brincadeira que nós podemos dar muitos conselhos posturais, porque vai haver sempre gente que vai continuar a estar com má postura. Pronto, isto é só por brincadeira, que uma extraordinária campanha não faria com que os fisioterapeutas deixassem de ter trabalho de todo. Portanto, não vale a pena termos esse medo. Acho que vale a pena, de facto, assumirmos a grande responsabilidade de ensinarmos, de ajudarmos, de orientarmos as pessoas para terem uma vida com mais qualidade. Se passarem, por exemplo, uma das coisas que é essencial, que é a prática da atividade física de forma regular, a pessoa pode melhorar de umas coisas e depois vir a ter outros problemas e vem ter com o fisioterapeuta por outras razões. Claro. E, portanto, eu acho que é absolutamente importante este envolvimento com a comunidade no sentido da promoção da saúde. Exato. Consegue ver o fisioterapeuta daqui a 10, 15, 20 anos a ter este tipo de papel muito mais próximo das pessoas, um papel mais generalizado a nível do país? Consegue? Carlos, eu não tenho a menor dúvida disto que te vou dizer. Sim. Que é, nós aqui em Alcobaça, nas Caldas, em Leiria e em Torres Vedras, nós já temos esse papel. Só não temos mais muitas vezes porque não conseguimos ter disponibilidade para isso. No meu caso concreto, eu estou muito mais em Alcobaça e vivo em Alcobaça e não tanto nos outros sítios, e portanto envolvo muito mais em Alcobaça, naturalmente. Claro. E eu não tenho a menor dúvida de que nós já temos esse papel. nós, para esse papel, nós não dependemos das questões legislativas, de políticas, de organização da saúde, de associativas, não dependemos das questões da autonomia, não dependemos de rigorosamente nada disso. Portanto, só dependemos de nós mesmos, daquilo que nós queiramos dar ou não à comunidade. Portanto, se eu consigo ver, consigo, se os fisioterapeutas estiverem com essa vontade. Claro. E também não tenho a menor dúvida de que quanto maior esse envolvimento dos fisioterapeutas, maior a notoriedade da fisioterapia e mais as pessoas vão recorrer ao fisioterapeuta para procurar essa ajuda. Portanto, aqui há tempos eu dizia, eu pertenço à associação, mas pertenço só ao conselho, sou só vogal do conselho fiscal, portanto não faço parte dos corpos dirigentes da associação e portanto não falo em nome da associação de todo, da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Mas eu dizia na brincadeira que eu acho que nós não precisamos de ordem, nós temos que nos ordenar primeiro. Pronto, é claro que isto depois é visto de uma forma muito, muito errada, eu não estou contra a ordem, nem pouco mais ou menos, e acho que é importante, claro. Mas isto para dizer o quê? Ficamos demasiado presos muitas vezes à ideia de que precisamos do outro, ou seja, precisamos do legislador, precisamos do político, precisamos da associação, precisamos da ordem, não precisamos nada disso, só precisamos de nós mesmos e de nós nos integrarmos na sociedade e depois é a sociedade que vai dizer eu quero o fisioterapeuta e eu quero o papel dele e vou procurá-lo e as coisas vão se transformando nesse sentido. Agora, começa por aqui e não começa pelo outro que legisla ou que faz ou que deixa de fazer. Portanto, se consigo ver daqui a 10 anos, consigo ver daqui a 2 anos, desde que as pessoas façam. Nós na Fisioclem temos feito esse papel também escrevendo em jornais locais, escrevendo informação sobre as questões também da promoção da saúde e por aí fora. E, portanto, este é um papel que não precisamos da associação, da política, de nada. Nós já podemos e devemos fazê-lo. Portanto, está nas nossas mãos, não está nas mãos dos outros. Estou absolutamente de acordo e o que interessa é ter vontade, de facto, de fazer as coisas nesse sentido. Exatamente, exatamente. Agora, é muito importante nos associarmos, é extremamente importante, e aqui eu estou do lado da associação no seu todo, não desta agora, mas nos 55 anos de percurso da associação, é extremamente importante, como qualquer grupo para funcionar, tem que se associar, sei lá, Maçã de Alcobaça, por exemplo, aqui a minha querida terra que gosto tanto. As maçãs desta região só ganharam notoriedade porque as pessoas se associaram e tiveram uma marca por trás muito forte que foi muito trabalhada, para a qual outros tiveram que comparticipar financeiramente para que fosse possível gente se dedicar de forma profissional à promoção daquela marca para depois poder todos os produtores terem os respectivos lucros. No caso da fisioterapia não é diferente e em todas as outras áreas. É absolutamente essencial que as pessoas se juntem, se associem e ao associarem, que trabalhem de uma forma séria, importante, profissional a marca, neste caso a marca fisioterapia, e que mais tarde então, mas que para isso tem que contribuir financeiramente, não é? Para essa associação das pessoas, neste caso da classe, para que mais tarde possam conseguir ter o reverso da medalha disso. Nós já temos esse organismo, essa associação, tem 55 anos de história, faz parte da Confederação Mundial de Fisioterapia. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que se nós queremos, uma melhor imagem da fisioterapia, que se repercuta depois também no nosso trabalho, temos que nos associar e, portanto, é extremamente importante que as pessoas se unam a uma associação qualquer. Eu diria a esta, porque é aquela que nos representa, é aquela que tem história, é aquela que nos representa também internacionalmente. Uhum. E, portanto, acho que não faz sentido haver duas associações ou três associações, acho que basta uma só e, portanto, diria esta, parece-me mais ou menos lógico. Ok, sim, e é que temos. E também temos que, já agora, já que estamos neste assunto, pergunto-lhe uma coisa, qual é que é a sua opinião, que é, podemos ter aqui dois extremos, como por exemplo, muitas queixas de alguns fisioterapeutas em relação a, por exemplo, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, a razão pela qual não se associam, tem a ver com nunca senti a presença da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas junto da minha prática, junto dos meus colegas, junto do que é que seja. Mas também também temos outro reverso. Se as pessoas não se associarem, e temos muito pouca gente associada, também é muito difícil a APF dar essa presença aos fisioterapeutas. Sim, sim. Olha, eu enquanto fisioterapeuta há 19 anos, eu associei-me, ainda era estudante, claro, e portanto claro. Sou sócio desde essa altura, portanto se calhar já há 20 anos. Uhum. E se sou crítica em relação à associação, sou, houve coisas no, durante este período todo de tempo que eu achava que se calhar podiam ser feitas desta ou daquela maneira. Claro. Também fiz parte do Conselho Diretivo Nacional e percebi como é que era funcionar por dentro. Sou amigo e gosto muito de todas as pessoas que estiveram na associação ao longo destes anos. Acabei por me envolver de uma forma um pouco mais ativa agora com nesta fase das eleições para este nova associação, embora não pertença, faço parte só do Conselho Fiscal, mas não estou propriamente na dinâmica do Conselho Diretivo Nacional. O que é que eu vejo? Nós podemos ser muito críticos em relação à atuação da associação, uns temos a opinião de uma maneira, outros da outra, pronto, e eu normalmente sou crítico. Agora, é importante nós, quando apontamos, percebermos que apontamos com um dedo e temos três a olhar para trás. Portanto, ok, o outro não fez, ou não está a fazer, ou não está presente aqui, mas e com três dedos a olhar para trás, é eu, o que é que eu fiz por este, claro. pela associação aqui no meu sítio, e portanto se virmos dessa maneira vamos crescer muito mais com toda a certeza. Eu não tenho dúvida de que a associação precisava de fazer muito mais coisas, mas temos que também ver uma coisa extremamente importante, que é quem está lá a trabalhar está a trabalhar de forma voluntária. E nós sabemos que quando somos voluntários não é fácil, porque não temos todo o tempo do mundo, porque também temos que trabalhar para ganhar dinheiro. E estamos a falar de meia dúzia ou de uma dúzia de pessoas a trabalhar de forma voluntária, que dão o litro e que não são suficientes. Se o fazem da melhor maneira ou não, isso já é outra questão, é discutível. Mas era extremamente importante que, quando há eleições, essas pessoas que vão criticando muito apareçam e digam: então eu estou disposto a fazer de uma forma diferente e melhor. Isso era muito rico para a nossa profissão. E daqui a uns anos, quando voltar outra vez a haver eleições, daqui a 3 anos, ou já não sei exatamente quanto, que venham os outros grupos todos dizer: epá, mas este Conselho Diretivo Nacional não teve bem, fez mal, não fez não sei o quê, pronto, e que venham com novas propostas, e nós todos crescemos muito com isso. Agora, dizer, apontar o dedo e claro. não fazer nada por isso, eu diria, voltando àquilo que estava a dizer há bocadinho, para mim parece-me perfeitamente lógico de que nós todos ganhamos com a associação da classe. Já temos essa associação, portanto é esta, se vale a pena ser associado. Eu diria ao contrário, é, não faz sentido não ser associado. O que é que eu ganho com ser associado? Eu tenho que ver ao contrário. Precisamos de muita gente associada para que a associação tenha financeiramente a possibilidade de ter gente profissional a trabalhar nisso, para poder sim trazer muito trabalho. Porque enquanto não forem profissionais, não conseguem, não têm tempo para fazer muitas coisas. Vão dando resposta às muitas solicitações que vão surgindo, mas não conseguem fazer aquilo que se calhar seria fundamental fazer. Eu conseguia aqui traçar um plano para fazer carradas de coisas importantes e com certeza muito, muito boas, mas depois a minha amiga Elsa, a Andreia, o próprio Emanuel e os outros que vão estando por lá diriam: epá, está bem, então venham para cá ajudar-nos, porque nós já não conseguimos fazer mais, né? Porque eles estão aflitíssimos com todos os problemas que têm e por aí fora, pronto, mas com muito trabalho, e depois não dão conta do recado, né? Pronto, podemos sempre dizer, ok, mas, epá, vocês já deviam estar a fazer isto, aquilo e aquilo outro, não é? Mas pronto, mas acima de tudo temos que participar, e o primeiro ato a participar é ser sócio. Isso é absolutamente essencial, ser sócio da associação, tornar esta associação representativa de toda a comunidade, para ela ganhar força, porque não se pode ir, eu não sei exatamente qual é que é o número agora neste momento de sócios. Acho que o Manuel disse-me que era à volta de 1.200 pessoas. Pronto, então vamos assumir que seja esse número. Se forem 1.200 pessoas, estamos a falar de pouco mais de 10% da população. Uhum. Isto quer dizer que quando a associação vai representar-nos numa Assembleia da República, nas reuniões com os políticos, eu se fosse político diria, então conte-me lá, quem são os seus sócios? Vocês representam quem? Eles dizem, representamos os fisioterapeutas. E quem são os seus sócios? São só 10% da população dos fisioterapeutas. E eles perguntam, então e os outros 90% não estão de acordo com isto? Não têm? Ou seja, os 90% têm um peso muito maior do que os 10%. Portanto, qual é a representatividade da associação? É muito pequena. Temos que começar por aí, claramente. Claramente. Portanto, se precisamos da ordem, as pessoas estão-se a esquecer de outro detalhe. Quando for a ordem, serão obrigadas a terem que estar inscritas. Claro. Portanto, por que não inscreverem-se já numa associação, não é? E exigirem. E faz sentido exigir. Exato. É um equilíbrio, de facto, complicado. Mas estamos de acordo, de facto, tem que haver aqui um clique. Sim. Isso, sem dúvida. Isso, sem dúvida. Sim, sim. Marco. Estamos a finalizar. Ok. Esperava uma conversa agradável, está uma conversa muito agradável. Obrigado. Isso, o que é que podemos esperar de si no futuro e da Fisioclem, Marco? Bem, de mim, eu penso que, acima de tudo, espero poder ajudar muitos pacientes a melhorarem e ultrapassarem. Essa é a minha principal missão. É ser fisioterapeuta. Eu tenho a possibilidade, eu gosto muito da área do empreendedorismo e gosto de ser empreendedor, gosto de ser gestor e poderia eventualmente crescer muito enquanto clínica, com muito mais clínicas do que aquilo que temos, mas cheguei a um ponto em que percebi que aquilo que eu quero, a minha verdadeira missão é ajudar as pessoas e, portanto, aquilo que eu quero mesmo é ser fisioterapeuta. Portanto, se as pessoas vão ver aí... em muitas coisas, se calhar vão-me vendo, mas acima de tudo vão-me ver mais os pacientes aqui na clínica, porque é isto que é o meu grande papel. E o papel da Fisioclem é, na prática, o espelho disto, ou seja, aquilo que nós queremos é, de facto, melhorar muito em termos de qualidade e sermos uma referência na nossa região para as pessoas poderem procurar e sentirem que aqui encontram profissionais com conhecimento, que estão cá para ajudar e que conseguem ajudá-los a resolver os seus problemas. Portanto, esse é o meu maior desejo. Do ponto de vista da comunidade de fisioterapeutas, num futuro muito próximo podem contar comigo a todo o gás para uma grande dinâmica de um congresso e que eu espero que venha a ser um grande congresso. E, portanto, quando virem aí muita coisa de congresso, estou lá por trás, não só eu, mas também o Olímpio, o Tiago, a Andreia, a Elsa, a Paula Jorge e o Paulo Abreu também nos está a ajudar, o Henrique Relvas, o Rui Costa da Universidade de Aveiro e muitos outros que nos vão dando conselhos. E, portanto, esta equipa toda está a todo gás a trabalhar. Noutros aspectos, vamos vendo em função daquilo que vai sendo a motivação de cada dia e o prazer, porque trabalha-se muito bem, cheio de energia e de motivação, quando estamos dedicados àquela causa. E, portanto, verdade, para já é isto. Daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, pá, veremos. Eu penso que vai ser mais ou menos este caminho, o meu caminho, mas a cada dia vamos escolhendo. Ok, Marco. E sem colocar pressão, uma vez que eu licenciei-me na Escola de Aveiro, espero bem que o congresso corra bem, senão vou carregar em cima de vocês, de uma maneira inacreditável. Pois. Sim, eu também espero mesmo. Também espero mesmo. Pronto, Marco. Olha, muito obrigado pela disponibilidade. Ora, obrigado, essa. Para obrigado, eu. Obrigado por ter tirado um tempinho para nós, tá? Obrigado. Ok, obrigado eu. Obrigado. E é desta forma que chegamos ao fim de mais um episódio. Um grande obrigado ao Marco por ter dispensado um pouco do seu precioso tempo livre para ter uma agradável conversa sobre estes temas. Permitam-me destacar alguns aspectos que considero importantes desta espécie de entrevista. Em primeiro lugar, a importância enfatizada pelo Marco relativamente ao cuidado que temos de ter ao afirmar algo como uma verdade absoluta e que ainda não se encontra devidamente escrito na evidência, quer seja um assunto relacionado com a ATM ou não. Segundo, papel de promotor da saúde que o fisioterapeuta deve cada vez mais abraçar, que só leva a benefícios tanto na sustentabilidade do próprio negócio, se assim for o caso, bem como da própria profissão. E, por fim, a reflexão imperativa que cada um deve fazer sobre se nos associarmos é ou não aquilo que realmente queremos e desejamos. Apenas através dessa ponderação informada e atenta é que poderemos chegar à conclusão do que é melhor para o futuro da classe dos fisioterapeutas. Este episódio, como o título indica, andou sempre à volta de oclusões e aberturas. Este assunto não foge à regra. Por isso, pesquisem, senhoras e senhores. Para finalizar, tenho uma boa e má notícia para vos dar. A boa é que vão deixar de ouvir a minha voz a chatear-vos durante algum tempo, muito brevemente. A má, que é a consequência da segunda, é que este foi o penúltimo episódio da Hora do Físio. Desta temporada, pelo menos. Por isso, comece a preparar os lenços de papel e as comédias românticas para o choro. Ou, se for o caso, as bebidas e o Spotify para a festança, que no próximo mês de dezembro a Hora do Físio vai fazer a sua última aparição antes de hibernar durante alguns meses. Até lá, vão ouvindo este e os episódios anteriores de Mixcloud e iTunes. Beijinhos, abraços e até daqui a um mês.